1099, veio direto Elefa. Direto Elefa, 1099. Azul 9223, ação de estivação, 2 para o nível 050, e o TAP. Tom 1099, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Tom 2818, confirmado 3515. 135, decimal 3. 353, boa, boa, 109. Alô, 9223, esse é para 2010, em capítulo 7 da Mediúna. A gente chama 08, autorizado sinal do ILS extrema pela 07, estabilizado. São 3662, a solicitação do Fazia Bolejão no parâmetro de voo 050. Azul 9223, mais próximo de Duna, reporte ao controle que recebe o slide. Tá, 3362, programa de navegação para pés do anel de voar na proa de Duna. Isso, para 2000 pés, ajuste no 08. Cristina, você tem uma informação completa? Afirmo, aguarde a autorização para o meu efetivo. Ali 9223, confirme se recebe o Glide do IAS X-Ray. Aqui está Contato radar do colégio Suda, via Momo, transforma em mim para o nível 320. Via Momo, Azul 9223, complete a sinal, chame o Terro Salvador 118, decimal 95. Complete a sinal, 5, azul 923, boa. 43662, autorizado sinal de procedimento de alias X-Ray, apostando 0, reporte estabilizado na final. Europa 03, call cabin station, send select level 050, maintain a lagoinha for to intercept the best arrival. Exatamente. Então, 3662, tem condições de me passar as informações sobre a passageira? É, a princípio passageira é a história que passou mal durante quase todo o voo, com um monte. Mas as informações foram importantes. Deve ser atualizado um pouco mais. Sim, então 3662 tem condições de me informar o nome da passageira, a idade, os sintomas que ela está sentindo no momento e a poltrona. Tem como nos passar o nome da passageira, a idade e os sintomas e a poltrona? Ok, então a passageira se chama Andrea Serna, tem 38 anos, está na poltrona 4, sintomas vômitos e dor de cabeça. Então, 3662, confirme a poltrona, é 4, qual é a primeira? É 4 Charlie. 4 Charlie, e só para confirmar, os sintomas são vômitos e dor de cabeça e ela tem histórico de derrame, certo? Sim. Confirme se tem médico a bordo com 3662. Afirmo, foi atendida por médico a bordo. Sim, estamos em coordenação com a torre para a solicitação do apoio ao sol, no solo. Ok, obrigado. Chamou 6259, chame Recife, frequência 126.85, alternão 135.45. 225.45, 6259, obrigado, boa noite. Então, 3662, complete a final e chame o Torre Salvador 118 do sinal 95. but also 083 sent via for 2,000 feet to 1H1018. Clear, final LS approach runway 10, report established on localizer course. Okay, we call you establishing the localizer runway 10, QNH 10018. 083, establish final lock. Rota 083, complete final and call power 118, this line 95. Complete the approach, 118, this line 5. Obrigado, Rota 083, frequency power 118, this line 95. Sorry, 118, 95. Obrigado. 0096, sua identificação. Apresente o voo IPAP, isso para nível de voo 050. Vamos 096 da presente no ITAP. Gente. Uno 344, sua identificação, lista via Fernando de Uno para o nível de voo 0.7. Bruno, 344, informe o Ministério Indicado. Gente, reduza, conforme a via de aproximação, é o número 2. Vai seguir tráfego da companhia. Com 1096, em etapa de acesso da via do Mente 1, desça para 2 mil pés, ajuste no 019, autorizado com novos procedimentos de emergência, que chegou da pistola 0 e está estabilizado com 1096. 2019, reportará estabilizado no ar de país.